estou aqui. Faz tempo que eu fui lá fora e você não me deixa partir. Diga, sem medo, quanto ainda. Sofia.